Escoda 398 na escuta? Na escuta, 398. Apenas para informação, um helicóptero prosseguindo da pista 17 vai prosseguir direto para o pátio 3 sem interferir com o tráfego, ok? Apenas para informação. Gente, informado, Escoda 398 prosseguindo para a marcha. Guardião 07 na escuta. Prosseguindo direto para o pátio 3, sem interferir com as aeronaves no táxi. Agora tem dois tráfegos, um Boeing da Gol e um Airbus da Oceané, já no táxi Alpha, para ingresso no pátio principal. Sem interferir com o táxi das mesmas, autorizado até o pátio 3, o Guardião 07. Ok, até autorizado até o pátio 3, sem interferir o 07. Salto 5528. Trip 5298, táxi via Alfa e Juliette, remota 13, pátio principal. Alfa Juliette, remota 13, pátio principal, 5298. O Guardião 07, decolagem na vertical até o pátio 3, o Guardião 07. Forçada 2281, confirmo pro B. 06, a intenção é decolagem a partir da cabeceira no zero ou a partir da interseção hotel? Táxi autorizado, reporta no ponto de espera do hotel para o cruzamento, Força Aérea 2281. Tô ingresso do Juliette, o 6310. Oceaner 6310, Juliette 62 é o portão. À sua esquerda, um helicóptero prosseguindo direto, pátio 3 sem interferir. Minha 310, copiou? Afirmo, pro meia dúzia via Juliette. Trip 5218, Juliette, remota 13, pátio principal. Gente, via Juliette, remota 13, pátio principal 5218. Para o táxi web 5827 com 142, autonomia de 4 horas, alterna Ribeirão. 75827, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom gol. 10 no 5, livre táxi, Indy Alpha, ponto de espera da 10, 186, 5827, boa noite. Salvador, boa noite, bom meia, meia. 16, 13, informação Romeu, Brasília 360, ponto de 1-6-3, boa noite, informação Romeu, confere, Brasília 360, só um instantinho, cópia, prepare a saída, Arbor, Elefa, aguardando. Ah, confirma a saída? Arbor, Elefa, aguardando. Gente, tá aguardando. 2281, mantenha o ponto de espera, aguardando para o cruzamento, devido à aeronave na final, 10 para pouso. Para a costa, Guardião 07. Sente, Guardião 07, frequência livre. Mike Juliette Romeu, livre decolagem no 7, vento no 20 graus, 069. Pequeno da Romeu. Força Aérea 2281, não autorizado cruzamento no 028. Prossegue via Delta, Alfa e reportando seu ataque foi Juliette. Coisa 27, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, Bravo Hotel Vitor, solo 26, direito no 219. Direito 9. Romeu, decolou aos 26, chame o controle em 120, decimal 80. 120, decimal 80, Romeu. É Fuca, transição de par, aguardando. Fuca, transição de par, tá perdendo a dor. Azul 4071. Fala, Mike Juliette Romeu, prossiga visual litoral sul sobre voo na Pituba. Afirmo, vou prosseguir pelo litoral sul que espera na escuta permanente do controle. Mike Juliette Romeu. Livrou, pressiona a alfa. Papa Romeu Bravo, hotel Vitor, boa noite, confirma o pátio destino? Alfa, o pátio geral. Aviação geral, próxima à esquerda, taxia via alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa e Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Bravo, Hotel Victor. Força Aérea 2281, ingressa via Juliette, contorna a área gramada, após prossegue Índia até o ponto de espera da 1-0. E no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Um no 3, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-6-3 no 3 pontos. Conforme Brasília 360, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. Após via roda do plano de voo, controle 1208, transporte 463. Correto, portão 10, chama pronto para o spec acionamento, gol no menos 3. Semanal menos 3. Solo, boa noite, assinei 6201-05 para o spec acionamento. Boa noite, contato radar, sobe mantenha 380, voa Leda. 380, direto Leda, 57, obrigado. Legal, vamos precisar de condução para 8 passageiros, não pode ir para o inferno. Conta aí para o inferno, ok? Obrigado. Era 2281 no livre da colagem 1-0, vento no 20 graus 099. Cópia. 3662, pronto para cópia. Prisado Salvador Natal, 370, rotavia Pesolo 10, decola 1-0, curva esquerda. Perfil da PUC, Jamo, transição Caju, 5471 no código transponte. Conclusão, é perfil da PUC, Zipar, subida PUC, transição Zipar. 5471 é o transponder e controle opera 120.8. Autorizado Natal, nível 370, curva esquerda, saída PUC, transição Zipar, Pesolo 10, transponder 5471, controle 208, na 362. 08, portão, chama quando estamos para o posicionar. Chamada para outro posicionamento, na 362. Azul 4071, para cópia. Positivo. Campinas, 360, rota via Bridge, Zulu no 6, breva até o Zulu, após conforme o plano, decola no 0, curva direita. No perfil da Adael, Leida, após Leida, voa Bridge, 5476, transponder, controle opera 120.8. Voz 4071, autorizado para Campinas, 23360. Leida, Adael, Leida, Bridge, primeira curva direita, 5476, pode transponder, vai chamar o controle 120, tem que chamar o 4071. Confere na polícia, me controlando para o posicionar. Semana para puxar, funcionamento do 407. Sala do Força Aérea 22, estamos decolados, saída. Conte. Força Aérea 2281, no contato radar, sabe, mantém o nível de voo 090, saída, conte. 090, retorna. 160, Aracaju, tá pra cópia? Copia. 190 Aracaju, autorizado, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jama, após direto, Aracaju, 5446, código transponder, controle opera 120.8. 190 autorizado para Aracaju, saída Puca, após Jama, após direto. Decola da 10, curva esquerda, 5472, responde 108.8, 2.6. Podia só repetir o nível? Pago? 190. Correto. Tá remota 1.3 do principal, chame quando o para o estiver aqui na mesa. Para o táxi, chame 6201, estamos com 107 a bordo. 3.40 alternando com ficha. O táxi, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, lá por 118.6, o ajuste 1.0.5. Livre táxi, seu ponto de parada, com o lado 18.6 torre, boa noite, obrigado, Xanay 6209. Bom momento, bom voo. Salvador, é o gol 1889, informação Romeu, 380 Galeão. Aprovado 360, aceita que é correndo 38. Aceita, 36. 360 Galeão aprovado, rotovia para o Zulu 10, decola 10, curva direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida, voa. Após Leida, Leida, onde você está hoje, que era via, isso é o que fala. 5473, responda, controle 120.8. A partir da posição Leida, não entendeu a informação, saiu muito truncado, pode repetir. Primitivo, chegou a semana perfil, da Leida, desconvidado de games, da Leida Bridge, em Bridge intercepta o Zulu 10, isso é conforme o plano. Se transpondeu 5473 e a frequência do controle 120.8. Tem 360 Galeão, Zulu 10. Segunda 10, direita é o Leida Bridge, intercepta a aerovia. 5473208, vai chamar push da estacionamento, a posição é 9. Sim. Controle 5516. 5516. Quem que chamou? Sol, 5516. Escuta. Por gentileza, poderia correr na minha 1 ou 5 para Aracaju? Sim, só 1 minuto. Do 620, não. 6201, decolou os 36, chamei o controle 120, decimal 80. 2080, boa noite, 6201. Salvador, boa noite, Oxenay 6201, cruzamento 200, na sua escuta. Oxenay 6201, boa noite, contato radar, sabe, mantenha 360, voa Leda. 360, direto Leda, muito obrigado, 6201. Salvado, volta pro Zulu 19, decola no zero esquerda, no perfil da Momo, Momo transição Fruti, 5472, o código transponder, controle 120.8. Este é autorizado Fortaleza 370, Super Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5472, controle 208, TAN 3258. Correto, processado 3, chama quando para o posicionar. Portaral, TAN 3258. Solo é o TAN 3858 para pushback e acionamento. 03 aprovado, semi-taxi 3858. É, deixa eu portar na porta táxi, o TAN 3858. Desce para 2.000 pés, QNH 10 no 05, autorizado LS, posso estabilizado? Eu desço para 2.000 com 1.015, gol 1604. Boa noite, o Oceaner 6310, autorização revista. Oceaner 6310 para revista. 6310 para a melhor terra do mundo, nível 350, pronto, cópia. Pronto, cópia. Salvador para a Veneza Brasileira, Recife 350, rota pelo 58, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajão, transição Caju, 5467 transponder, controle da Pera 120.8. Ah, só transponder. Temativo, 5467. Beleza então, né? Nível 350, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo Caju, motorista 58, 5467 transponder e 120, decimal 8, controle pro Oceaner 6310. 62 é portão, chame condução para o posicionar. Tá bom, né? Obrigado. Para o pushback e acionamento azul 4071, tá no gate 1. É o próximo setor, tem aeronave da TANO 3 no pushback aguardando o azul 4071. fico guardando azul 4071. Chama 6201, chama o Centro Recife 1251, alterna 13325. 251, 3325, uma boa. Boa noite, bom voo. Muito obrigado, Cereza. Dono 604, autorizado ILS, aporte estabilizado. Autorizado, ficarei estável, 604. Dono 604, informa o tráfego na sua posição de 2 horas e 7 milhas. Está fazendo sobrevoo pairado, o helicóptero a 500 pés não interfere na aproximação. Obrigado, 4. 1858 para o táxi, alterna João Pessoa, 157 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia. O alternado? O alternado de uma pessoa? Não vi segundo na escuta? Não pensou o alternado. Ok, copiando, já pensou. Táxi indo lá, fala, tá pelo Espera da 10, lá, torre 18.6, ajustado 1015, bom voo. 2.6, por espera da 10, 10 no segundo estado. Já tá, já vai iniciar o táxi? É. O seu próximo, ok? Na sequência. Ok, aguardando então o voo também, o estabilizado, campo à vista, 604. Dono 604, completa final, chama a torre 1186, bom pouso. 186, boa, obrigado. 46? 146. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera 10, o ponto de espera torre 1186, ajustado 1096. Ponto de espera torre 186, bom voo. Índia e Alfa, até o ponto de espera 1186, respeitamento. Passar 71, 5, vou cruzar a retaguarda, tá livre, o pushback saneamento em táxi. Ok, assim que eu vou cruzar, a gente seleciona o pushback aqui na controlação, depois eu vou fazer a pressão. Gol no 604, a 2 milhas do 372, campo à vista, embaixo travado. Gente, gol no 604, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Autorizado na 10, gol no 604. Oi, Salvador, Dan 3858, tá pronto no ponto de espera da 10. 3858, visual com Boeing final curto no 0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém, Dan 3858. Após a passagem do tráfego, a linha mantém o Dan 3858. Salvador, é o gol na 8819, fica na ponte 9, pushback e estacionamento. 8909 aprovado, tem taxi. Vai tomar taxi, tô na 8809. Boa noite, voo número 3, boa noite, mantenha o ponto de espera. Solo 53, direito no 219. Direito no 219, gol no mesmo 04, obrigado. 3858, livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 079. Iniciando, tá, 3858. Obrigado.